A gente podia jogar pedra, papel, tesoura. A gente nunca pode fazer isso. Vamos lá. Vai. Ok, pô. De três não vai funcionar. Todo mundo, de novo. Ok, pô. A gente ganhou, você tá fora. Droga. Vai, a gente termina o ganhador. Perdi. Cara, parabéns, cara. Você já ganhou o primeiro jogo. Não é sensacional? Eu espero que eu continue assim até o fim do programa. Você vai ser o único convidado da história que pode ganhar dois jogos. Ah, mas isso é bom demais, cara. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast pela primeira vez sendo gravado ao vivo. Que coisa estranha, cara. É muito esquisito. Parece Braincast. Principalmente porque agora a gente pode se interromper e eu posso bater em você se você falar alguma coisa que eu não gosto. É, cara, é muito estranho. Eu me sinto mal porque eu tô usando roupas. Essa é uma informação que eu gostaria de não ter tido. Não, eu quis dizer, eu tô usando roupas sociais, eu não tô de pijama. Entendeu? É okay. O que acontece às vezes? É o primeiro programa onde os convidados, as pessoas podem se tocar, é isso? É a primeira vez. Deixa eu apertar a mão de vocês. Não, cara. Que isso vá acontecer. Não, não, vamos, né? Dar um high five. Ah, maravilha, ó. O som do high five quando soa. Esse som ficou maravilhoso, demais. A gente tem que samplear ele depois. Pô, ficou demais. Gravando ao vivo aqui, direto do InovaBra Habitat, espaço do Bradesco para criatividade. Que coisa bonita, gostosa. Tô passando a mão na parede, essa parede acolchoada. É bonito, por isso que o som tá gostoso, assim. Agradecer aqui ao Bradesco e também ao Cris Dias e ao Alexandre Maron, nossos amigos que emprestaram o estúdio pra gente. Vocês já ouviram aqui, eu tô aqui com o meu amigo Caio Corraine, que Olá, personas! Que é o Bruce Willis do podcast brasileiro. É o meu objetivo, eu quero chegar tão bem e com uma ex-mulher como a Demi Moore. E a gente tá aqui com o nosso convidado de hoje, o jornalista Ricardo Alexandre. Ele mandou o currículo dele, tem 4 páginas. É o currículo mais enfadonho do mundo. Não, cara, ó, o cara é jornalista, já foi editor da revista Bis, foi editor da revista Trip, foi editor da Época São Paulo, apresentou o Viessa no 89, fez a biografia do Simonal, que ele ganhou o prêmio Jabuti. Não, e várias outras ocupações que não requerem qualificação. É, no seu currículo você põe assim que você é um entusiasta da culinária fusion, você põe essas coisas? Não, eu coloco só a negociar. O prêmio Jabuti, ao qual você se refere, ele é do livro Nem Vem Que Não Tem, A Vida e Veneno de Wilson Simonal. É uma biografia do cantor Wilson Simonal, que inclusive vai ser relançado agora no primeiro trimestre do ano que vem, edição nova, para casar com a cinebiografia de Simonal. Quem interpreta o Simonal é o Fabrício Boliveira, uhum. E quem interpreta a Tereza... Uhum. É a Isis Valverde. Olha lá. Pô, que legal, é, cara. É a mesma dupla daquele filme lá do Faroeste Caboclo. Vocês têm que limpar a cabeça de que ele é o João de Santo Cristo e entender que ele é o Simonal. Entendeu? É isso aí. Você sabe quem é o Wilson Simonal, cara? Cara, eu conheço o nome, mas musicalmente... Cara, o Wilson Simonal, ele era um cantor dos anos 60. 60, 70. Ele tinha uma capacidade de timing da música... que era absurda, cara, que ninguém tem. Ele tinha isso natural, assim, de encaixar a melodia da música de um jeito completamente inusitado, e ele fazia isso naturalmente o tempo inteiro, assim. Ele dava uma atrasada na música, sabe? E era brilhante, cara. E ele tinha fazia. Uma coisa ali também que era o domínio da plateia, né? Que era uma coisa que a gente ouve falar muito no livro, eu entrevistei muita gente sobre isso, no documentário do Cláudio Manuel também tem gente falando sobre isso, mas isso é uma coisa legal do filme, porque o diretor tentou reproduzir isso, né? Dele dominando a plateia. Isso foi uma das coisas, eu ajudei ali como consultor do roteiro e tal, e uma das coisas que a gente sempre falava, falei, cara, você tem que ter a oportunidade de registrar nessa cinebiografia uma coisa que não tem em lugar nenhum, ninguém pode ver mais, né? O Simonal em cima do palco, dominando a plateia. Tem umas cenas ali realmente emocionantes nesse sentido. Pô, que legal, cara. É. Eu ia falar mais coisas, mas eu não quero dar spoiler, eu quero falar dos novos livros. Você tem que falar dos novos livros, mano. Pois é, cara, porque a gente tem que vender esses livros aí. É verdade. Por que você tá lançando 2 livros de uma vez, cara? Porque ninguém mais lê e ele lança 2. Lança 2, é. Porque eu acho que a gente tem que nutrir alguma esperança de que as pessoas vão ler, né? Na verdade. Então eu ainda tenho. Até o fim do ano eu acredito que eu ainda vou manter essa esperança. Uhum. Então a gente aproveita esse fio de esperança e já lança 2. Entendi. Entendeu? Eu mesmo prometo que eu vou ler. Isso. Não leu até agora, né? O PDF. Eu li o índice. Ok. Eu li mais do que ele em um dia, em uma hora do que, né? Ok. Fica a lição, leitores. Um livro... São 2 coletâneas de artigos. O primeiro chama-se Tudo é Música e o outro Nem Tudo é Música. No Tudo é Música, são coletâneas de artigos São 37 artigos sobre música que eu escrevi ali ao longo dos anos 2010. E o Nem Tudo é Música, pela primeira vez, são textos meus que não falam sobre música. Então falam sobre cinema, quadrinhos, livros, espiritualidade, religião, que é um tema que eu gosto também e tal. Então tá tudo reunido aqui. As pessoas me escreviam perguntando sobre os textos que eventualmente tinham sido publicados no R7, MSN, que eram os portais onde eu escrevi, ou às vezes em jornais, revistas, e cara, não tinha. E aí eu comecei a achar engraçado isso, né? Porque um livro, por mais arcaico que seja o formato, você pode ir num sebo, ou numa livraria, uhum, ou num estante virtual, seja lá onde for, e comprar. Uhum. Mesmo a revista Bis, né, que sumiu e nunca vendeu muito, você consegue comprar. Uhum. É assim. Mas os meus artigos que tinham saído em portais de internet realmente sumiram. Ninguém dava Google, não achava e tal. E eu falei, cara, que situação engraçada é essa, né? Um lugar onde o espaço é literalmente virtual, é infinito, mas meus textos não estão mais disponíveis. Então a primeira coisa que eu pensei foi lançar dois e-books. E foi daí que a capa, o grande Rodolfo França fez a capa. E já é feita pro sebo, né? Porque ela já tá com cara de livro. Exatamente. De sebo. Aí eu falei, cara, e se a gente fizesse um e-book com capa amarelada, meio rasgada, não seria uma boa piada e tal? E aí a gente foi um pouco nessa onda de fazer dois livros meio Penguin Books, assim, todo amarelado, já amassado. Por que que tem um frango nessa aqui? A minha ideia original era pra uma vaca, em homenagem ao Pink Floyd. Ah, entendi. Mas aí o Rodolfo achou engraçado, porque eu sou de Jundiaí, interior e tal. Ele falou, meu, posso pôr um frango? Eu falei, pô, claro. Por que não, entendi, né? Entendi, essa é uma boa explicação. E ele tá à venda no livrariaarquipelago.com.br. Isso, exatamente. Só lá. Só entre lá. Outubro e novembro, só lá. Só vai pras livrarias em dezembro, livrarias físicas só em dezembro. Se existir livrarias, se existir Brasil. Torcemos. Né? Isso. E com o código GugaCash, é só GugaCash, em minúsculos. É um cupom, né? Você ganha 10% de desconto na compra. Ó. Compra lá. Preço de amigo. Sabe onde também tem frango, Caio Corraine? Ah, meu Deus do céu. Eu ia falar assim, sabe onde também estão os meus textos que você não encontra em outros lugares? Bem Mas melhor. Eu achei que frango é muito mais engraçado. Ok. No grupo secreto do GugaCash, lá no Facebook, onde você pode fazer parte. É só você ir em picpay.me/GugaCash. Exatamente. E aí você faz a assinatura, e aí você consegue fazer parte dessa bolha maravilhosa, onde tem vários textos, não tem nenhum texto do Ricardo Alexandre, mas tem vários textos meus, sim, que você não encontra em nenhum outro lugar. É verdade, além disso, nós temos atualmente, na data dessa gravação, a gente provavelmente já bateu 370. Ah é, eu ia falar disso, né? Tem uma parada que a gente nunca fala aqui, que lá tem conteúdo exclusivo todo dia. Todo dia. Toda hora eu penso, puta, a gente precisa falar sobre isso. E sempre esquece. Boa lembrança. É uma irresponsabilidade. 370 já? Mais de 370. Ou seja, se você assinar hoje, eu vi um por dia, você tem um ano pra frente, e quando você terminar, vai ter mais um ano. Mais porque tem um todo ano. Dia, sacou? Tá fácil. Uma outra coisa é que você usa o PicPay, cara, e o PicPay é maravilhoso por quê? Porque agora ele é aceito em mais de 1 milhão de lugares. Ele é aceito em todos os lugares. Tem maquininha Cielo. Você vai lá, fala que é pagar com QR Code. Você escaneia com seu aplicativo do PicPay. Põe o valor, aperta... Eu já usei, cara. E é incrível. Eu usei várias vezes. Eu só usei PicPay dessa vez. QR Code, né, cara? Uma tecnologia que, cara, a gente achou que ia simplesmente sumir e agora tá voltando pra ajudar a nossa vida. Foi reinventada, né? Foi reinventada. Antigamente você usava QR Code pra colar nas paredes e fazer marketing de guerrilha. Hoje em dia você usa pra algo que realmente faz a diferença. Você consegue pagar a sua conta, cara. Eu fui no bar e paguei a conta com PicPay. Foi incrível. E com cashbacks, né? Porque quando você assina o GugaCash, você pode ganhar até 10 reais de cashback. Tá valendo isso ainda. Sempre. Então, é isso. Vai lá, picpay.me/GugaCash. Vamos pro jogo. O jogo de hoje é Criança ou Bêbado. Criança. Ou Bebo. Eu adoro esse jogo. Esse jogo é muito bom. As regras são o seguinte, a gente vai te contar uma história. Você que nunca jogou, Ricardo, eu imagino que você já tenha sido criança, certo? Uma parte disso eu esqueci, mas as pessoas dizem que sim. E eu imagino que você já tenha sido bêbado. É, ocasionalmente. Ok, todos nós aqui. Então a gente vai contar uma história qualquer e os outros têm que adivinhar se a gente era criança ou bêbado. E a gente vai dar um jeito de contar pontos e aí vamos ver quem ganha. Perfeito. Eu posso começar? Por favor. Então, minha primeira história, eu entrei num restaurante empunhando uma espada. Tinha um amigo e ele tava meio que dando em cima da minha prima. E aí eu soube que eles tinham ido num restaurante, numa lanchonetezinha que tinha ali perto. E eu sei que ele levou minha prima ali. E eu achei isso meio absurdo, eu achei que estava passando dos limites. E tinha uma espadinha de brinquedo, uma espada de madeira, a gente estava na casa de praia. Todos os primos estavam lá e tal. E aí tinha uma espadinha de madeira ali. Eu não sei o que me deu. Eu peguei essa espadinha de madeira. Mas assim, foi de brincadeira, assim, não foi agressivo. Mas eu peguei essa espadinha de madeira, fui até o restaurante e falei assim... Larga minha prima, seu filho da puta. Empunhando assim a espada contra ele, sabe? Essa é a história. Eu era uma criança ou era um bêbado? Caio. Tem toda a cara de que você era criança, mas... Mas também eu podia ser. Não, é um jogo escorregadio esse, né? A linha de raciocínio casa perfeito pra um bêbado. Tá ali no meio, né, das duas coisas. Exatamente. Eu vou... Porque isso é uma coisa de bêbado, né? Você ir atrás de tomar satisfação, mais a espadinha de brinquedo. É, a espadinha de brinquedo que dá aquele flavorzinho. Mas não era minha, era do meu primo. Ela tava ali, ela era de madeira. Ah, eu ainda acho que você era uma criança. Ok. É, eu também vou nessa, eu acho que é uma criança. Você não vai me pegar nessa sua explicação, não, mas por que vocês acham isso? O que fez vocês escolherem essa? Ah, não, eu tenho inside information, mas... Tá bom, não, pode contar. Não, você não pode mudar mais, mas pode contar. Sim. Eu acho que você era criança porque todas as histórias que você conta, que você estava no sul com seus primos e tudo mais, era quando você era criança. Ah... Ricardo, eu acho que não, é por causa da pureza do coração. Porque se você fosse um adulto bêbado, você ia até mesmo curtir que ele estivesse pegando seu primo, na verdade. Eu acho que era isso. Né? É isso aí, né? Exato. Ok, vocês dois acertaram. Okay. Um ponto pra cada um. Um ponto pro Ricardo, um ponto pro Caio. Ok, Caio, sua vez. Vamos lá. Teve uma vez que eu estava na... Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo. E lá tem um brinquedo que basicamente é um barco que ia seguindo uma correnteza bem fraquinha por um túnel que tinha uns animatronics dentro dele. Uhum. E tava muito chato estar naquele lugar, naquela situação. Uhum. E eu virei pra pessoa do meu lado no barco e falei, e se a gente empurrasse o barco até a borda e fosse ver como são esses robôs por trás deles? E foi o que a gente fez. Você sabe que as últimas crianças que fizeram isso, elas foram parar num mundo e elas nunca mais conseguiram voltar. Elas são os próprios robôs, os monstros ali, né? É, exato. São crianças então... que fizeram isso um dia. Foi o que a gente fez. Seria uma boa maldição também. É. A gente saiu do barco no meio do passeio, ficou andando pela borda, até a gente chegar na sala de controle, que o mano que tava lá não ficou nada feliz de a gente estar naquele lugar, naquele momento. Ou era uma criança, ou estava muito bêbado. Ah, deixa eu pensar... Eu acho que estar nesse parquinho já é coisa bem de criança. Eu não falei com quem que eu tava. Por outro lado, pra você estar sozinho, sem ter algum adulto supervisionando e tendo essa ideia, isso tem que ser coisa de bêbado. Porque, e aí, isso pode ficar, tá todo mundo bêbado, muito louco em São Bernardo. Pô, vamos pro parquinho, vamos, vai ser maneiro. E aí não é maneiro. Isso só tá lá criando problema pras crianças. Eu vou chutar que você era bêbado. Eu não acho que você tinha... Você era uma criança muito inocente. Você não era capaz de fazer isso. Ok. É, eu vou tentar cruzar os dados aqui. Porque, na verdade, a Cidade da Criança, ela teve um interregno muito grande aí, né? Nos anos 90. Sim. Eu acho que você era criança, cara. Não, mas ele existe até hoje. Tá lá. Ele foi ressuscitado há pouco tempo. Ah, entendi. Pô, pode ser o mês passado, né, também, isso. Então. Pode ser ontem, na verdade. Eu não sei que ele tava onde ele tava. Vou manter. Criança. Tá. Então... Eu sei que programa que tem que ir pro ar daqui a pouco, ele me mandou agora. Então, o que ele tava fazendo ontem? É. Exatamente. Eu só tava numa reunião com ele. Eu era uma criança. Eu acertei ou errei? Eu errei. Você errou. Ah, droga. E assim, mas então... tipo, eu não ganhei nada nessa? Ganha, você ganhou o meu ponto. Ah, ok. Então você foi pra sempre... dois. Ok. Entendi. E o Ricardo foi pra dois. Ah, entendi. Então... Eu era uma criança, eu estava com o meu irmão mais velho do meu lado no barquinho. Vocês ficaram quantos meses lá dentro? Foi ridículo porque porque a minha mãe estava meio que nos supervisionando, assim, porque pra quem não foi nesse... Eu não sei se existe ainda esse brinquedo lá na Cidade da Criança, mas é um barquinho que ele fica meio que subterrâneo e tem uma abertura que o adulto fica olhando, né, o barquinho dando a volta lá embaixo, assim, que ele aparece de vez em quando, some, aparece de novo, some e tal. Uhum. Aí passou uma vez, a gente deu tchau pra minha mãe, passou outra, a gente deu tchau pra minha mãe. Uhum. Aí na terceira ela falou que o barco passou vazio. E ela ficou desesperada. E ela, meu Deus, meus filhos, o que tem? Aí quando ela olhou, ele tem uma torre no meio, tava nós dois assim, junto com o operador da máquina, assim, dando tchau pra ela. Mas então, assim, eu era uma criança imbecil. Parabéns, Caio. Ricardo, sua vez, cara. Prestem muita atenção na minha história, porque ela pode enganar à primeira vista, ok? E okay. A segunda também, ela tem várias camadas de interpretação. É o objetivo. Ok. Era o seguinte, eu estava com os Raimundos, ok? Ok. O conjunto musical Raimundos, na época da gravação do seu primeiro disco. E eles já haviam acabado todas as músicas, mas eles ficaram com vergonha de mostrar uma música que eles haviam acabado de gravar. Uhum. E aí eles ficaram se entreolhando e dizendo, cara, volta aqui, o que a gente quer mostrar uma música pra você. Eu falei, que música é essa? Ele falou, ah, uma balada meio de pedreiro, assim, meio Bon Jovi. Era Selim. Não, é Selim o nome da música, você vai gostar. Eu falei, cara, olhei no relógio, falei, de jeito nenhum, porque vai começar a passar Tintim na TV Cultura, e eu não vou ficar aqui nesse estúdio enquanto isso. Não tenho nem videocassete, eu nunca vi Tintim em desenho animado, vou pra casa pra assistir isso aí. Isso é uma atitude de uma criança ou de um bêbado? Essa história, você não podia ser uma criança, cara. É, o problema é a parte não. temporal, né? É, mas... Não, mas, é. Mas eu não acho que você tava bêbado. Porque faz todo sentido, né? Exato, é. Você tá burlando as regras. Puta, ficou evidente isso. Mas eu vou permitir, porque afinal é a casa dos artistas. Mas eu acho que você não estava bêbado. Eu acho que isso é uma atitude de criança. É. Porque eu acho que você não estava bêbado. Eu acho que você estava realmente pensando, putz, eu estou aqui com a maior banda de rock dessa década, ou eu posso ir para casa ver televisão? Isso é uma atitude... é televisão, Guga. Respeito. É a estreia do Tintim na TV Cultura. Então, isso não é uma atitude de bêbado. Porque o bêbado ia falar assim, ah, tá maneiro aqui. Ainda mais uma balada de pedreiro. É, eu concordo. É, eu acho que eu disfarcei tanto que ficou um pouco evidente, né? Ficou. Ficou, é. Mas então é... Era isso, eu comecei a escrever com 17 anos de idade. Aham. Uhum. Né? E talvez fosse uma criança um pouco retardatária, mas sem dúvida nenhuma eu... Você tava bêbado? Foi uma criança... Não tava bêbado. Então eu acertei. Não tava bêbado. E o Caio também. É. Então você não leva ponto nenhum, eu ganhei um ponto e você acabou com essa história muito fraca, você... Que não, a história é boa. Mas com essa história totalmente fora das regras, você acabou de colocar o Caio na liderança. Parabéns. Obrigado. Guga, sua próxima história. Ok. Eu tava com uma galera em casa... E a gente decidiu pedir uma pizza. Em Brasília, inclusive, diferentemente de São Paulo, você consegue pedir pizza até 3, 4 da manhã. Em geral, os lugares estão abertos. Elas não fecham... Aqui fecha 11 horas. Não, depende do lugar. Às vezes, meia-noite no fim de semana. Ah, tem uns lugares que vão... Não fica... Você não consegue ligar 4 horas e mandar uma pizza pra cá? Porra, claro que consegue. Hoje em dia consegue. Teve, inclusive, uma vez... Tinha uma pizzaria, chamava Good Good. E ela entregava até as 4:30 da manhã. Eu liguei às 4:29 e falei, eu quero uma pizza de mussarela. Aí o cara chegou, me entregou, chegou rapidão. E eu liguei, e assim, se eu via a porta fechando, sabe? Aquela porta que... E o cara, você quer uma pizza agora? Tá bom, vou mandar uma pizza pra você. Eu falei, beleza. E aí o cara chegou rapidão, trouxe a pizza. E essa não é a história, tá? Isso aqui é uma side story. Okay. Aí ele chegou rapidão, trouxe a pizza e falou, toma aqui, cara, tchau. E tipo, ficou assim, tipo, querendo sair rápido. E eu nem reparei no que tava acontecendo. Quando eu abri a pizza, tinha 6 fatias de mussarela e 2 de frango. Né? O cara completou ali. E ele nem disfarçou que ele fez isso de sacanagem. Foda-se. Falou, manda essa daí, foda-se. Cara, essa hora, ele não merece 8 fatias do que ele queria. Mas enfim, volta. Aí eu tava com essa galera pedindo nessa pizza. Se você pediu às 4:29, você estava bêbado. Não tava bêbado, não. Mas eu não era uma criança. Okay. Mas nessa história que eu vou contar aqui, aconteceu antes. Uhum. A gente ia pedir uma pizza. E aí a gente pegou o telefone pra ligar lá. E quando a gente ligou, caiu numa secretária eletrônica. O que não era algo tão comum na época. Não era igual hoje, tem celular que cai na caixa postal. Uhum. Secretária eletrônica era um aparelhinho com uma fita, né? Que tocava e tal. E isso era uma oportunidade de ouro pra você passar trote. Oh. Então, eu desliguei e falei assim, galera, eu não sei que número eu liguei. Eu devo ter ligado errado, mas eu vou dar um redial aqui e a gente vai cair numa secretária eletrônica. O que, que a gente faz? Aí, cara, a gente passou horas conversando com a secretária eletrônica. Cantou música, falou que ligou falando, com a fita da coitada, falou ligando que era promoção. A gente fez isso por um bom tempo. Eu não lembro qual era a noção de tempo da época, mas aí deu um tempo, alguém liga de volta na nossa casa. Quem é o filho da puta que tá ligando aqui, deixando uma mensagem na secretária eletrônica? Isso aqui, e a gente... O cara tinha um Bina, que não era algo normal também na época. Cara, ter o reconhecimento do telefone. E a gente, claro que vai acontecer. Mas por sorte a gente não falou nada tão grave e a história acabou por isso mesmo. Criança ou bêbado? Cara, eu apostaria no bebum. Eu vou no bêbado. Eu totalmente faria isso, bêbado. É. Passar trote bêbado é uma coisa que não existe mais. O trote acabou, a tecnologia acabou com essa inocente diversão. Faz todo sentido você ter feito isso com um bêbado e tudo mais. Uhum. Mas eu ainda acho que é criança, porque... Pra se preocupar que o cara tinha um Bina e ligou de volta, é muito a atitude de uma criança, que tipo, vai, se diverte, e depois não sabe o que fazer quando tem que assumir uma responsabilidade. O que me pega um pouco é vocês terem a autonomia para pedir uma pizza, uhum. que não é uma coisa de criança, uhum. mas eu ainda acho que é criança. Ok. Caio, você acertou. Yes. Eu era uma criança. Eu era uma criança e eu era bem jovem, eu devia ter uns 10, 11 anos. Caraca, assim. Você tava ligando pra pedir pizza. Tava com uns amigos e de tarde, foi aí que eu peguei vocês. Ah. Porque em São Paulo você não pode pedir pizza de tarde. É, de tarde não. Em Brasília você pode, a partir das 11 da manhã você pode pedir pizza que eles entregam. Isso não faz sentido nenhum. Pizza é comida exclusivamente de noite. Ou fria no dia seguinte. Mas mais tarde na minha vida, quando eu era bêbado, a gente tinha uma piada também de passar trote, mas o trote era um mega inocente. A gente ligava pra pessoa e tentava convencer aquela pessoa de que ela conhecia a gente. Então assim, não tem nenhum crime sendo feito aí, não tem nenhuma humilhação, não tem nada. Não. A gente ligava, a gente pegava na lista telefônica, ligava pra uma pessoa, falava o nome dela, né? Ah, olá, senhora Eduarda. Oi, Eduarda, tudo bem? Aí a gente falava assim, quem tá falando? Ah, aqui é o Ju. Que Ju? O Juvenal. Aí ela, Juvenal? É, a gente se conheceu um dia lá na feirinha, na feira hippie, lembra? Aí a gente falava essas coisas. E a pessoa, não lembro, não sei o que. Pô, você me deu o seu telefone. E a gente fazia isso e 50% das vezes a pessoa falava que lembrava. É lógico que falava. Cara, eu preciso admitir que agora eu fiquei muito afim de fazer isso. A gente podia fazer, é, né, igual Mussão. É um bom processo, né, de improvisação. E quando a pessoa não aceitava, a gente fala, puta, deve ter sido engano, então, deve ter pegado o número errado. E ficava tudo bem, porque, sim, de fato, você não fez algo. É, a única coisa que você fez foi fazer ela perder tempo. É. Caio, sua vez. Vamos lá. Teve uma vez que eu fui em um McDonald's que tinha um brinquedão. Brinquedão. Lembrando aqueles que cheio de tubo e tal, que você tem que escalar, tem uma piscina de bolinha. É legal quando você vai contando, eu imagino uma linha andando num gráfico, aí assim ela vai subindo e descendo, né? McDonald's, continua no meio, né? Brinquedão, quase só pra criança, mas na verdade continua no meio, né? Então eu olhei pro brinquedão e falei, meu, eu preciso ir. Bêbado. Eu saí... Bêbado, criança. Tanto faz, continua no meio. Eu saí correndo e quando eu cheguei perto, tinha uma placa que tava proibido brincar porque tava em manutenção. Uhum. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, foda-se, e entrei. Uhum. Comecei a me arrastar, né, dentro do brinquedo e tal, super feliz e alegre. Caí na piscina de bolinhas, que ela ficava... Tinha um tubo aí que você subia meio que escalando assim, aí depois vinha o escorregador pra piscina de bolinhas, ali no meio. E, como se fosse a escada pra sair dessa piscina de bolinhas, ela tava quebrada. Ou seja, eu estava preso na piscina de bolinhas. Então eu comecei a bater na lateral do brinquedo, desesperado, até um funcionário vir e abrir um outro lugar, assim... Um compartimento que não era pra, né, pra você sair por ele. Porque eu tava preso na piscina de bolinha. Eu era uma criança ou eu estava bêbado? Cara, impressionante que ficou no meio, o ponteiro ficou no meio o tempo todo. Ele quis apontar pra um lado, pro outro, mas ele vai ficando no meio, né? Essa é a bela arte. É, mandou bem. É, pô, foi bom, cara. Mas eu vou arriscar na criancice, cara. Eu acho que um adulto, por mais bêbado que tivesse, ele ia ter o temor de ficar entalado num brinquedo ou alguma coisa pior do que isso. Né? Mas não é isso que a bebedeira faz, justamente, tirar o temor das coisas? Pode ser, mas eu vou arriscar assim mesmo, cara. Tá bom. Eu vou ao contrário, eu acho que você era bêbado pelo fato de você ter ficado entalado. Porque não atrai, só, né? Porque não só você faz sentido que você era maior, e quando você tá bêbado, você acha que você é menor do que você realmente é. Depende da situação. Ou maior do que você realmente alguém, você acha que você é maior. Enfim, você não tem noção do tamanho que você tem. Sim. E além de tudo, você não tem a coordenação motora pra conseguir fazer as coisas. Então é bem provável que você não tivesse preso coisa nenhuma. Você só não conseguisse nadar nas bolinhas. Bom, hein? Bom. É, eu vou chutar bêbado. Ok, então eu vou dizer que eu estava muito bêbado. Yes! Muito de volta bom. Na briga. Muito bom. Não, eu já disparei, meu filho. É, então eu tô com 2 pontos agora. O Caio tá com 4 pontos. Ricardo tá com 2 pontos. Mas não dá pra... Não, nada pra está definido. Vocês já perderam. Nada está definido. Não, porque essa última rodada vale 1 milhão de pontos. Ah, não é com essa, não. É só porque tava justo. Você sabe que essa é uma regra constante. Mais habilidade no não jogo interessa. Será que... Mas você tem que ter habilidade no momento que é necessário. É, mas foi nesse dia no McDonald's, realmente assim, tipo, tinha o escorrega e o escorrega eu não conseguia subir por ele, porque eu desci muito troncho, muito... Só melhora, né? Apertado. E a escadinha do outro lado realmente estava quebrada, então não tinha como eu sair. Aí eu fiquei batendo assim... Preciso lembrar o ouvinte de que eu não fui pego despreparado por é esse verdade. Jogo. Mas é assim, então, que, é assim história, que a vida é, cara. Minha história foi lembrada pela história do Caio. O ouvinte pode achar alguma semelhança, mas eu diria que é uma inspiração. Uma inspiração, tudo bem. Se a sua história fosse igualzinha do Caio, ia ser muito engraçado. Eu tenho história, fui num brinquedão. É. Eu tava num estabelecimento comercial. Que não era o McDonald's, mas era um estabelecimento comercial da gloriosa Jundiaí. Talvez pessoas ali ainda se lembrem desse momento. Uhum. Eu me lembro. Uhum. E aí eu estava com as pessoas fazendo ali a compra, as pessoas que estavam comigo, quando elas viram para mim e falaram, agora vamos embora. Já paguei, vamos embora. Eu falei, cara, malemolentemente olhei para as pessoas e disse, não vou. Aí as pessoas disseram, por quê? Eu falei, porque o meu cotovelo se afundou entre dois balcões. Ai. E eu continuo afundando. E fui afundando, e fui afundando, e aí as pessoas estavam perto de mim, tentaram remover o balcão, não conseguiram, tentaram me remover e não conseguiram, e aí todo aquele estabelecimento comercial se moveu em torno de Ricardo Alexandre para conseguir fazer aquelas peças do mobiliário abrirem espaço para eu finalmente ser liberto, né, das garras do balcão. Hã? Que, okay. Cara, essa foi uma boa história, essa porque ela é ridícula nos dois, tanto pra uma criança exatamente. Quanto pra um bêbado. Foi uma boa história, cara. Quando, qualquer história que envolva comoção geral, assim, é uma boa história. E quem costuma gerar isso são crianças ou bêbados. É lógico. Dá pra enxergar claramente as duas coisas, uma criança chorando, presa, né? Chorando. Aí, só aquelas crianças que ficam dentro de que entra, coloca a cabeça... Na grade da escada. Na grade, não consegue isso tirar. Isso é lindo, nunca aconteceu. Mas eu não chorei. É. Eu falei malemolentemente pras pessoas que não estavam do meu lado. Exato. Não chorou, tem mais cara de ser criança do que bêbado. Então, bêbado chora. Bêbado... Desculpa aí, galera. Desculpa aí, galera. Passando essa vergonha. E o bêbado também pode ficar muito bem preso, porque, né? Caraca. Cara, tá muito difícil. Agora não, agora fodeu muito. E vale 1 milhão de pontos. Eu posso ganhar esse jogo agora. Eu nunca ganho. Não, agora fodeu, velho. Eu vou chutar bêbado. Tá muito na linha, tá muito entre um e outro. Eu vou chutar bêbado, porque eu acho que se fosse criança, você ia dar uma escorregada e falar família, pai, mãe. E como você não falou, por isso eu vou chutar bêbado. Mas é porque eu tô tentando achar um motivo. Eu vou chutar criança, principalmente pra ser antítese do que você disse, né? Pra, né? Porque se a gente escolhe a mesma coisa e erra, ele ganhou 1 milhão de pontos. É. Então, que pra mim tá tudo bem. O que vai acontecer? Exato, calma. É, eu acho que ele era uma criança porque... É a cara de criança ficar preso em coisa, assim. É, tipo, verdade. Botar o braço onde não deve e ficar... Eu acho que é muito uma coisa muito mais de criança do que uma coisa de bêbado. Se eu acertei, eu vou ganhar 1 milhão de pontos. Você vai ficar com quantos? Vou ficar com 1 milhão e 2. Ok. O Ricardo vai ganhar 1 milhão de pontos, vai ficar 1 milhão e 2 também, a gente vai ter empatado. É. E você vai ter perdido. Sim. Você vai ser um perdedor. Normal. Se você acertou, você vai ganhar 1 milhão de pontos, vai pra 1 milhão e 4. O Ricardo vai ficar com 1 milhão e 2 em segundo lugar e eu vou ter sido o perdedor dessa história. Sim. Que tensão, cara. Ricardo, deu veredito. Veredito, senhoras e senhores e amigos ouvintes, é que eu era uma criança. Ah, droga! Ai, time! Eu nunca consigo. Chupa Gunga! Parabéns. Parabéns, Caio. Parabéns. Viu? Foi bem, aqui, a habilidade sendo respeitada até o final desse jogo. Sim, e a condução do jogo também do Caio foi bonita. O jeito que ele, né, a ginga ali, o jeito que foi bom. Tudo foi bem. Bonito. Mas e aí, alguém teve que te arrancar do lugar e tal? Não, muitas pessoas passaram ali, manteiga, muita, né? Criança. O cara com a espátula, né? Nossa, foi na gloriosa passarela de Jundiaí, lá no centro da cidade. É, que vergonha, né, cara? Deve ter gente que até hoje lembra disso. Eu acho que agora é hora da gente ir pros causos do Ricardo Alexandre. Por favor. Guga, como você sabe, o ano tá acabando. Sim. Temos poucos GugaCasts à nossa frente. Então... Acabou. Acabou, acabou, né? Caraca, velho, que desgraça. Mas isso significa que nós precisamos ainda de algumas histórias para programas que nós estamos planejando aqui para o futuro. Então nós ainda precisamos de causos de vocês. Histórias então, de compras. Você... Compre, compre, compre! Quando você fez quando você fez compras legais, quando você se deu mal, você tentou fazer esse tipo de coisa. Exato. E, cara, já chegou a hora. Histórias de Natal e Ano Novo para o nosso especial de Natal. Tem que mandar. Velho, meu Deus. Por favor, mandem boas histórias de Natal e Ano Novo. Porque... E é o programa que fecha o ano, então capricha. Exatamente. Inclusive, sempre mandem as histórias para cartas@gugacast.com. Coloca o assunto, né, ali no tema do e-mail, por favor, porque facilita muito a nossa vida na hora de procurar e ler. E também se é para ler ou não o seu nome, né? Que nem o Guga já falou, se não tem problema nenhum, não vai te prejudicar na história, deixa a gente ler seu nome. Mó legal você ter ali gravado a sua história dentro do nosso programa para sempre. Vamos pros causos do Ricardo Alexandre. Ricardo, eu vou começar. Não, eu quero começar uma antes de você. Fala. Como é a sensação de também ser uma pessoa que tem dois nomes próprios como nome completo? Porque eu sou Caio Guilherme. Mas o seu nome todo é Caio Guilherme? Não, eu tenho um sobrenome. É, sobrenome. Então, mas eu não tenho sobrenome, velho. O seu nome é só Ricardo Alexandre? Meu nome é Ricardo Alexandre. Meu avô contava que tinha um sobrenome que ele mal sabia pronunciar. Uhum. E que foi perdido. Então, é, provavelmente o meu tataravô foi registrar o meu bisavô. E falou, João Alexandre... Foda-se. E o cara registrou só João Alexandre. Talvez Caraca. Fosse um palavrão mesmo. E aí o cara evitou e ficou. Só João Alexandre. E dali em diante, Alexandre virou sobrenome. Isso deve trazer muitos problemas na vida, né? Traz problemas e isso traz alegrias, principalmente em cidades do interior, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, qual é a sua família? Uhum. Eu falo, cara, mal sobrenome eu tenho, cara. Como assim minha família? Família dos Alexandre. É, aí... cara, eu não tenho nem sobrenome. Todos os Alexandre. É, parente do Pires. É lógico. Do... A grande família Alexandre. Ah, que horrível. Eu conheci o Ricardo Alexandre quando eu era um menino recém-formado. Eu tinha Abra um sonho. Abra seu coração agora, Guga. Eu tinha um sonho. Eu trouxe ele aqui só por isso. Exato. Putz, agora... Eu sei, eu tenho, sei, eu tenho certeza absoluta que alguma parte da sua, do seu corpo diz isso com muita ênfase. Quando eu fui estudar jornalismo, eu era obrigado a escolher uma carreira. Porque senão eu tinha que estudar qualquer coisa. Eu era obrigado pelos meus pais a fazer alguma faculdade. E o meu sonho era ser um rockstar, né? Esse era o objetivo da vida. Sempre. Mas eu sabia que provavelmente não ia rolar. Eu pensei, qual é a segunda melhor coisa? Qual é a melhor... Eu quero estar envolvido com música de algum jeito. E aí eu pensei, eu vou ser jornalista de música. E eu era um fã ferrenho da revista Biz. Eu comprava no primeiro dia que saía, eu lia ela inteira. Eu lia na ordem, sabe? Eu não, não lia a última página primeiro. Cara, eu preciso ficar de lado, eu não consigo ver o Google contando essa história olhando pra ele. Não é terrível, ok, na verdade. E aí era o meu sonho, cara. Meu sonho era escrever pra Biz. E aí eu fui estudar e pensando, quando eu me formar, eu vou dar um jeito de ir pra lá. Não vai ser fácil, eu sabia, tá? Mas eu vou dar um jeito de ir pra lá. E a revista fechou no dia que eu me formei. Não foi exatamente no dia, mas no mês que eu me formei. Eu me formei e a revista fechou. Ah, essa história é tão boa. É muito triste, cara. Mas assim, quando eu me formei, pra ser justo, assim, quando eu me formei, eu já não tinha mais tanto essa expectativa, porque não era fácil, não tem assim, eles não estavam lá me esperando, né? E a outra coisa é que eu já tinha trabalhado como assessor de imprensa de uma gravadora, e já tinha lidado com revistas, e já tinha perdido um pouco da ilusão, sabe? Uhum. Tinha perdido um pouco do... Você viu como que a salsicha era feita. Exato, é isso aí. E... e aí, por conta disso... Nessa época, eu inclusive cheguei aí visitar o Pedro Só, que era o editor da Biz na época em que eu era fã da Biz. Uhum. Ele tava num site que chamava Usina do Som, e eu fui lá, levei um monte de CD da gravadora pra ele. Ele foi legal comigo, na verdade. Não rolou nada, mas ele foi legal comigo. E aí rolou isso. Então, assim. Eu trabalhei na Usina do Som também nessa época. Ah, é? É, nessa época eu era gerente de conteúdo. Olha só. O Pedro Só era meu chefe, então você deve ter passado. A gente esteve na mesma sala por algum tempo, é. Eu fui lá, eu era assessor da gravadora, e eu fui lá assim, tipo, ó, dá pra promover meus discos aqui e tal. Ele foi justo comigo. Ele falou assim, ó, é legal, realmente legal, mas não tem muita coisa aqui que dá pra fazer e tal. Mas é isso aí, obrigado. Obrigado pelos CDs. E foi isso. Então eu já tinha um contato, assim, já não era mais uma ilusão. Mas enfim, foi isso. A revista acabou quando eu me formei e eu segui outro caminho. Fui trabalhar em agência de publicidade, as coisas mudaram. Eu já não tinha mais nem o sonho de ser jornalista quando, de repente, a Biz voltou. Ela foi ressuscitada. Eu era membro da comunidade da revista Biz, no Orkut, que tava todo mundo ali, os ex-redatores, tava todo mundo ali. E eu acompanhava as coisas e aí a Biz voltou. E a gente, caraca, olha, a Biz voltou e tal. E aí esse cara, Ricardo Alexandre. Ah. Eu não sei se você postava na comunidade. Eu postei por algum tempo, mas aí eu tive que sair porque tava me causando problemas no fígado aquilo. E era muito hostil, né? Era bem hostil. Era uma galera muito, muito... Mas por um certo tempo eu fiquei lá, assim. E eu lembro que você postou... Não sei se você postou lá ou se você postou no editorial, tá? Porque eu lia de cabo a rabo. Eu lia editorial, lia as propagandas, lia o... o código do ICBS. Lia o expediente, lia... Olha, Victor Civita, ainda tá lá o cara. Você escreveu em algum lugar falando assim, olha, se você tem uma boa ideia de pauta, se você quer escrever tal, manda as ideias pra gente. E que se a ideia for boa, a gente compra de você, a gente contrata você pra fazer um freela. É um negócio normal no meio do claro, jornalismo, claro. Né, fazer uma reportagem. E o cara, é agora. Eu já não tinha mais nenhuma ilusão, assim, já não me considerava mais jornalista. Eu falei, puta, é agora. E aí eu pesquisei, fiz uma pauta. Eu falei, eu preciso mandar uma que seja matadora. E aí eu tinha essa ideia, era bem na época que tava nascendo o emo. Uhum. Tava nascendo o lance do emo, assim, e os shows eram lotados. Sim. E eu pensei, cara, eu vou ser o Hunter Thompson dessa geração. Eu vou entrar nesse meio, eu vou cortar uma franjinha, eu vou em todos os shows, vou conhecer a galera, vou fazer uma puta pauta. E aí eu escrevi, e ele falou assim, escreva pra cá e tal, que a gente vai ler. E aí eu escrevi, e eu falei, ó, eu tive essa ideia, vou fazer isso tudo aqui e tal, vai ser do caralho. Porque esse é um negócio underground. E era assim, era uma época que eles vendiam disco pra caramba, lotavam um show e ninguém sabia da existência. A MTV Sim. não tinha descoberto ainda, nem as eu gravadoras, nem a rádio. É, você tava lá. Tava lá. Como é que era o nome daquele lugar ali na frente da estação Armênia, que eles lotavam o tempo inteiro? Uma casa de show que tinha ali. Era o hangar, não era? No... Era o hangar, o hangar. Na estação Armênia, sim. Hangar. Então, eu fui lá uma vez. Foi muito show do Dance of Days, cara. Dance of Days, o NX Zero, pois é. E eu queria cobrir isso. Aí eu mandei, assim, aí eu caprichei, mandei um e-mail e eu recebi uma resposta, que já foi fora, já foi legal, eu não esperava nem receber a resposta. E aí você me escreveu lá, Google, eu acho que isso aí é muito infantil juvenil. Eu acho que a revista é um pouco mais adulta, obrigado pela ideia, mas não vai rolar. E aí você esmagou meus sonhos. Gente, eu queria pedir desculpas públicas por esse momento, tá? Perdeu uma boa pauta, porque o emo realmente... Cara, meu Deus. Você esmagou meus sonhos, você impediu a minha volta ao jornalismo, cara. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, Will, que pautas boas... Eu realmente acredito que tudo é uma questão de oportunidade, né? Uma mesma pauta, se fosse oferecida 20 dias depois, ou 15 dias antes, ou 2 dias depois do fechamento, às vezes a gente pegava o primeiro maluco que aparecesse, porque de repente caiu uma pauta num dia e a gente precisava urgentemente... De qualquer coisa. O mundo é muito injusto nesse sentido, né? Sim. E também a própria percepção da revista foi mudando. A gente publicou uma pauta sobre emo com um enfoque totalmente diferente, sei lá, um ano e meio depois, onde já tava dando tretas entre as bandas Eu e lembro, tal. A gente pegou. Putaço. É. Eu odeio ser porta-voz da injustiça. Nesse momento eu fui injusto. Você sabe que uma vez chegou um cara e assim, cara, eu adoro. Eu fui muito bem recebido quando eu comecei a escrever. Eu apareci com 17, 18 anos ali na redação do Estadão, no caderno de adolescentes que eles tinham, e falando assim, cara, só tem velho escrevendo aqui, vocês precisam botar adolescentes pra escrever pra adolescente. E eu fui muito bem recebido. Escrevia muito pior do que o Guga escrevia nos seus piores momentos, provavelmente. E, então eu fui beneficiado por essas aberturas, então eu sempre gostei de receber gente. Só que, de fato, acontece isso, né, cara? Às vezes não é o dia, não é... E, puta, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Uma vez chegou um cara e mandou um e-mail desses aí, das pessoas que mandavam, que era assim, serei o melhor jornalista do Brasil e vou te dar a oportunidade de me revelar. Ok. Eu falei, cara... Eu falei assim, eu realmente fiquei dividido. Entre. Eu falei, esse cara é tão cara de pau que eu falei, cara, alguma coisa boa deve sair daí, né? Só que aí eu falei, hoje eu vou decidir não cair nesse truque. E não caí. E eu falei, não, obrigado. E aí foi isso. Mas talvez meu estado de espírito fosse outro, eu ia falar, cara, vem aí pra gente tomar um café, quero te conversar. Vem mostrar que você vai ser o maior jornalista. Eu achei demais essa arrogância juvenil, assim. Geralmente sai coisa boa daí. Mas tinha muito disso. Na Biz, nessa época, tinha muito disso de banda chegando e querendo aparecer, e querendo pagar pra aparecer, e querendo ser na capa. Como é que lida com isso, com uma indústria? E era bem numa época de transição, assim, né? Das gravadoras. Era uma época que... Era o começo de quando o CD tava morrendo, né? Eu escrevi na Biz desde 93. A minha primeira pauta pra Biz foi essa dos Raimundos que eu falei, né? Sei. Minha pauta grande. E continuei colaborador durante todos os anos seguintes. Uh-huh. Mas eu assumi a direção da revista nessa volta da revista, uh-huh. né? E realmente era uma fase maluca, assim, cara. As pessoas mal pagavam, queriam pagar pelos CDs, né? O que dirá por uma revista sobre música, né? Então a gente ainda se beneficiava muito de pessoas que tinham essa relação afetiva com a música, como eu, como o Google, seja lá quem for. Aparecia de vez em quando, assim, mas a grande e dolorosa verdade é que os artistas brasileiros não ligam muito pra revista, né? Nunca ligaram. Nunca ligaram? Puta, não. Eu achava que a volta da Biz ia ser celebrada, os artistas iam falar, meu, eu faço o que vocês quiserem pra... Eu lembro, assim, de uma capa com Los Hermanos, que eu fui pro Rio pra cobrir os últimos shows deles. Uhum. Cara, eles não queriam nem falar com a gente, sabe? O fotógrafo teve que fotografar do meio do público ali. Falei, cara, Los Hermanos surgiu na Biz, né, cara? Aí eu lembro de coisa assim, eu lembro a Sandy Júnior queria ser capa da Biz. Uhum. Eles queriam fazer esse passo de amadurecimento público, né? Então eles estavam lançando um disco, não sei mais qual era o disco, mas é aquele que tem uns pictogramas na capa, assim, de masculino e feminino, assim. Uhum. E aí eles falaram, não, eles querem fazer uma matéria, ficaram super à disposição, se vocês quiserem, venha no estúdio, não sei o quê, mas precisa ser capa, assim, então... Né? Será que não rola uma capa, né? Precisa ser capa. Precisa ser capa, acho que nunca ninguém falou, mas... Uhum. Será que rola uma capa? Se rolar uma capa, de repente, vocês podem ir lá em Campinas e tal. Sempre tem essa sedução ali, uhum. né? Mas eu acho que, pra responder objetivamente tua pergunta, cara, os artistas mal se importaram com a volta da Biz, né? O que me ficou muito chocante. Porque a Biz foi a revista que mudou a minha vida, cara. Eu achava que os artistas iriam, pelo menos, ficar felizes ou participativos daquilo. E, tipo, ninguém ligou, cara. Era um negócio impressionante. Pois é, mas no fim acaba rolando isso. E eu acho que isso é um pouco de jornalista mesmo, assim. A gente acaba sendo fã da revista, né? A gente é fã da publicação, não das bandas que estão nela e tal. Isso, sim. Eu acho que isso rola muito. Acho que rolou muito com a Rolling Stone durante um tempo. É. Rolou muito com a Trip, que você falou. Com a Trip, sim. Quando eu assumi a Trip, eu vi essa relação das pessoas com a Trip, que eu imaginei que todo mundo, além de mim e do Guga, tivéssemos com a Biz. Né? Uhum. Então, quando eu ligava, sei lá, pro Gustavo Cerbasi pra fazer uma entrevista sobre o cara dos livros ali de economia doméstica, ele falava, adoro a Trip, tem a coleção, não sei o que e tal. Eu vi que as pessoas tinham essa relação com a revista que eu imaginei que as pessoas tinham com a Biz. Mas, cara, o artista brasileiro mal sabe ler, né, cara? Essa que é a real, né, cara? O que dirá comprar a Biz, né? Teve uma edição que eu comprei 3 ou 4. Puta, eu também já fiz isso, que cara. Foi a da Luana Piovani. Eu achei uma lá em casa esses dias. Eu falei, eu era um adolescente um pouco tarado, mas beleza. É. Mas uma coisa que você tá falando, assim, dessa questão do retorno da Biz, trabalhar com música, sendo jornalista e tudo mais, uma coisa que a gente sempre ouve, que eu queria, né, confirmar com você se é verdade ou não, é que nunca conheça seus ídolos. Né? Uhum. As pessoas sempre falam que quando você for trocar uma ideia com um artista que você gosta muito, você vai se frustrar porque se o cara for pau no cu, ferrou a sua relação com a arte uhum. dele e tudo mais. E assim, as minhas oportunidades de conhecer gente que gostava do trabalho foram sempre muito, muito positivas, assim. Porque eu sou de Mococa e eu gosto muito do Angra, né? O tecladista antigo deles morava lá, então eles estavam sempre em Mococa. E eu encontrava com eles direto e todos sempre foram super agradáveis, super, né, carinhosos comigo e tudo mais. Mas você, em toda essa experiência, né, de entrevistar artistas, de estar em contato com pessoas cujo trabalho você gostava, você sai num saldo mais positivo ou mais negativo, assim, dessas experiências? Cara, eu vou assumir um negócio aqui, que eu acho que o Guga tem muita razão no que ele fala sobre ser fã da revista, mais até do que do próprio artista. Eu cheguei à conclusão que eu me seduzi pela música mais pelas histórias em torno da música do que pela música em si. A primeira vez que eu parei pra prestar atenção em música foi quando o John Lennon morreu e meu pai contou a história da capa do Sgt. Pepper pra mim. Eu nem gosto muito de Sgt. Pepper, acho que é um dos que eu passaria a vida sem ter ouvido, apesar de saber da importância. Mas aquela capa, aquelas figurinhas, aqueles personagens, todas aquelas lendas em volta daquilo, aquilo me levou para um outro planeta, cara. Um negócio muito inexplicável. E eu, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, eu gostava mais das histórias do que da própria música ou dos próprios artistas. E eu acho que isso é uma coisa que me acompanhou o resto da vida inteira, assim. Sempre me chamou muita atenção como os artistas lidavam com a sua própria fama, com a pressão da fama, caras que sucumbiam à fama, ou como artistas conseguiam lidar bem com a fama. Por que que o Raul se perdeu completamente e o Paul McCartney tá andando de bicicleta no Parque do Povo, provavelmente agora, né? É, eu vi ele indo pra lá, gravação. Né? Que é aquela bike amarela, né? Eu vi isso. É. Por que que o Michael Jackson pirou e o Paulo Ricardo pirou? E por que que, sei lá, o Samuel Rosa tá fazendo churrasco pros amigos dele na casa dele agora? Por que que algumas pessoas conseguem lidar bem com isso e outras não? Né? Isso é uma coisa que me fascina, entendeu? Me fascina. E o duro é que a gente tá falando de seres humanos, né, cara? Quando eu paro pra pensar, é uma visão muito, muito insensível dos dramas das pessoas. Mas de modo que, cara, nunca me decepcionei exatamente, porque eu também nunca esperei muita coisa, assim. Na verdade, eu acho que... Eu tô sempre preparado para aquilo que o Marvin Gaye dizia, né? De que o grande artista é na arte que ele equilibra seus demônios, né? Então é por isso que a gente vê grande arte vindo de caras desprezíveis. Sim. Então, Kanye West tá aí pra provar isso. Entendeu? E aí, por conta disso, você tem um monte de causos com todos esses artistas na sua vida. E é uma relação que nem sempre é legal. É, nem sempre é amigável, né? É, a história das Titãs é uma sacanagem, na verdade, porque os Titãs foram uma banda com quem eu sempre me relacionei bem, assim. Acho que até por eles serem de São Paulo, né? Ou pelo menos naquela época eles eram de São Paulo. Hoje, acho que só um dos três Titãs mora em São Paulo. Mas enfim, e a gente sempre se cruzava e tal. Mas essa história do livro chama-se Meu Processo contra os Titãs. E eu... Muito bom. E na verdade eu fiz um texto contando que eu ia mover um processo contra os Titãs, baseado naquela ocorrência que teve daquela guarda de trânsito que parou um juiz alguns anos atrás. Ela parou o juiz para multá-lo por uma infração de trânsito, e o juiz falou assim: não, eu sou juiz, e tentou dar uma carteirada nela. Lembra disso? Lembra disso? Lembro. E aí ela falou: não, o senhor é juiz, mas não é Deus. E aí ele moveu um processo contra ela. E ganhou. Quando saiu, quando saiu o resultado do processo, eu falei: cara, tá aí uma oportunidade de carreira, né? Foi o que eu pensei. Eu falei: os Titãs têm aquela música, nem sempre se pode ser Deus, não é? Eu falei: cara, se a mulher falou uma vez pra ele: o senhor não é Deus, e o cara ganhou, eu falei: imagina os Titãs que estão falando isso na minha orelha há mais de 20 anos, cara. Se ganhar pelo retroativo... Eu falei: cara, eu tô rico, bicho. Não, são oito caras pra você processar. Nossa. Porra. Aí eu fiz esse texto, Meu Processo contra os Titãs. Obviamente, tem uma brincadeira ali no título. Eu divulguei, e eu lembro que um comentário bom foi do grande Paulinho Camós, publicitário. E ele escreveu pra mim, ele falou assim: cara, cliquei no seu texto achando que era uma coisa séria. E eu cliquei e vi que é sério mesmo. E eu achei bacana que os Titãs mesmo compartilharam, já era na época do Twitter e tal, eles compartilharam. Hashtag me processa. Me processa, é isso aí. Mas alguém te processou de verdade? Ou você processou alguém de verdade? Cara, sim. E aí eu vou te contar a coisa mais incrível dessa história de processo. A única pessoa que moveu um processo contra, ou me ameaçou de processo, foi um jornalista. Caramba! Exatamente. Depois, quando terminar esse podcast, eu te conto quem foi. No meu... Mas você não pode queimar livro, suas fontes. É, no meu primeiro livro, O Dias de Luta, eu falava ali do cenário paulista e da cocaína e da jogatina. Tinha uma famosa roda de pôquer que era frequentada por várias pessoas, né? Que tem lá no livro citadas, né? Artistas da época. Vou falar de quem tava lá e que não me processou: Paulo Ricardo, né? O Rui Mendes, caras assim. E tinha também alguns jornalistas. Eu achei louco, cara, porque ele me ligou e falou que ele iria... O advogado dele me ligou. Foi a única vez que eu tive a sensação, de fato, de ser processado. Caramba! Ele falou: olha, você vai ter que botar uma errata no livro. Um papelzinho, cara. Então a primeira edição do livro saiu com um papelzinho você pendurado. Teve que pôr... Caramba! Dizendo assim: onde está dito que o jornalista fulano fez isso? Ele não fez. Na página tal, onde está dito que ele fez não sei o que, até não foi assim, não. Na outra, que tal... E aí, cara, e tinha ali no meio também uns negócios de que o pai dele tinha convidado ele pra trabalhar no lugar ali e tal, e ele disse que não queria que botasse assim, senão ele ia me dar uma dor de cabeça. E aí o cara da editora, meu, imagina, era uma editora de livros de arte ali, super pequenininha, o cara falou assim, ele falou: cara, vamos botar a errata porque a gente não tem dinheiro nem pra pagar o advogado. Ele falou, então, se esse cara quiser encher o saco, a gente vai tirar o livro. E aí foi um momento incrível da minha vida, de ter falado tanto, e tantos artistas ali estão citados no meio dessa, né, da fusarca, digamos uhum. assim. E a única pessoa que foi lá e me ameaçou com o processo foi um colega jornalista. E você vê que, no fim, isso só, na verdade, se tornou o livro mais legal. É igual o Parental Advisory dos discos, né? Só torna, putz, então é esse que eu quero ouvir. É. Só torna mais legal, porque só chamou a atenção. E eu passar batido ali, e a sensação que dá é, eu acho que esse cara fez tudo isso. É, claro. É. E aí eu achei assim, quando eu cruzei com o Paulo Ricardo depois, ele até falou assim, acho que você deu uma glamourizada um pouco no negócio das drogas e tal. Eu falei, ok, cara, é a opinião dele, né? Talvez tenha mesmo, sei lá. Mas essa do processo, né, foi de lascar, cara. Eu lembro que, eu vou até te contar uma que eu lembro. Você vê como eu sou um cara que, eu não preparei pauta pro programa, mas eu realmente acompanho a sua carreira. Ah, por que orgulho. É, nessa volta da Bis, teve uma entrevista com os Raimundos, e era inclusive um cara de blog. Sim, é o Arnaldo Branco. O Arnaldo Branco, incrível. E ele foi junto com os Raimundos fazer um show no interior, e ele fez um texto super legal. É. Um texto legal pra caramba, assim, contando sobre como foi o show, como era o ônibus e tal. Foi um puta texto maneiro de ler, com uma pegada, assim, bem new journalism, né? Assim, bem, de contar história e tal. Viver a história. Ali, né? E o pessoal dos Raimundos ficou bravo. Eles acharam. Eles acharam que. E não era ruim a história, não falou mal dos Raimundos, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, o cara era até um pouco fã, assim, né? Sim. Ele deixou isso transparecer, mas de alguma maneira eles acharam isso ruim. É, o que aconteceu nessa pauta é engraçado. O Arnaldo é cartunista, ilustrador. Hoje ele trabalha basicamente como roteirista. Ele faz roteiros pro irmão de Jorel, pô. Sim. Uhum. Né? E eu chamei ele. Ele trabalhava no blog da CBN no Rio. Uhum. E eu falei, cara, esse cara escreve super bem. Até porque ele era muito preguiçoso. E quando ele fazia os cartoons dele, ele tinha tanta preguiça de desenhar que ele explicava. No quadrinho primeiro tem um homem de pé, não sei o que. E eu falei, cara, ele escreve muito bem. Aí liguei pra ele e falei, você não toparia pegar umas pautas meio gonzo, assim, pra ir pro meio da loucura e tal? Ia sempre ele e o Matias Max. Uhum. Matias Max é o Capitão Presença, né? Uhum. Que esses vocês jamais adivinhariam se a gente mostrasse o trabalho dele, se é bêbado ou criança, né? Na verdade. E aí eles vieram com essas fotos e eram muito ruins as fotos dos Raimundos que o Matias fez. Uhum. Não tinha foto para abrir. E aí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente tem esse espaço, a pauta tá super boa, já tá toda layoutada e a gente não tinha foto. E aí a gente falou assim, meu, vamos pegar uma coisa meio artística, vamos pegar uma estrada meio esburacada, assim, para mostrar o caminho pro interior ali e tal. E o Digão ficou super ofendido, que a gente pôs, ele falou, porra, era ônibus leito. E vocês ficam botando essas coisas era aí. Era ônibus de luxo, né? Era mesmo. Cara, era. E a matéria era meio romântica, assim. Ela era uma matéria, tipo, a beleza na decadência, assim, de alguma maneira. E ele ficou super bravo, super ofendido. Mas os Raimundos, né, eles estavam naquele momento ruim ali, mas eu não sei o que eles... Eu não sei direito o que esses artistas esperam da gente. Essa que é a verdade, cara. Eles querem carinho, eu não sei. Os Raimundos têm uma história engraçada, que quando eles lançaram aquele disco que tem um caminhão na capa, como é que chamava aquele Lapadas disco? Do Lapadas do Povo. Maravilhoso. Exatamente. Eu fiz uma crítica muito negativa no Estadão. Eu falei, cara, ele é muito preguiçoso esse disco. Não é, cara, esse disco é incrível. Tem duas covers, uma música instrumental, uma outra que eles terminaram antes de botar letra, uma regravação. Não interessa, cara, o disco é muito bom. Aí eu falei, eu fiz um disco com uma resenha decepcionada, digamos assim. Uh-huh. E o Canis me ligou pra meio pedir desculpa, cara. É mesmo? Ele me ligou assim, cara, ele falou assim, sabe o que que é? A gente teve pouco tempo pra gravar, tava meio na correria, não sei o que e tal. Eu falei, pô, que legal, cara. A gente conseguiu estabelecer um diálogo aqui, mesmo que eu não tenha gostado disso, que eu não tô dizendo que é a minha opinião, mas é um olhar ali, né? Sobre aquele disco. E a gente tá conseguindo conversar depois. Eu achei que naquele momento o mundo era melhor do que de fato é, assim. Mas eu acho que foi bom você ter esmagado meus sonhos no começo, porque eu acho tudo bom, cara. Eu não consigo, quando eu vejo um disco assim, mesmo que eu tento ver o esforço do cara, sabe? Eu falo assim, putz, mas pelo menos o cara tentou. Mas tem uma técnica, sabe, aí também, cara. Eu não consigo, eu não seria capaz de fazer isso que os caras da Bis faziam, de pegar um disco e detonar o disco. Primeiro que eu ia ficar mega preocupado com os sentimentos do cara. E segundo que eu ia pensar assim, pô, mas o cara foi lá e fez um puta disco, cara. Eu queria ter feito e ele foi lá e fez, pô, tem que respeitar isso. Eu não tenho amanhã. É, então você ia ficar só na reportagem, a gente não ia te passar crítica nenhuma pra fazer. É que as críticas têm vários... Por exemplo, teve um problema desse na época da Volta do Bicho, foi com o Rick Bonadil. Ah. O Rick Bonadil foi um cara que... E o Rick, ele me encontrava e ele falava assim, que saudade da época que você detonava meus discos, assim, porque pelo menos era bem escrito e tinha coisa pra ler. E, uh-huh. E eu acreditei, cara. Acreditei que ele tava sendo sincero comigo. Uh-huh. Aí... aí eu lembro que saiu um desses discos horrorosos do Charlie Brown aí, que ele trocou tudo dos empregados, botou outros novos ali, do Chorão e tal. O Rick Bonadio, só interrompendo você rapidão, o Rick Bonadio é o cara que fez os Mamonas, né? O cara que era o produtor dos Mamonas e depois de várias outras bandas de rock dos anos 2000 aí, né? Do Charlie Brown, que você falou, no CPM22 também, né? Também. Exatamente. Ele se revelou pro mundo com o Mamonas. Uhum. Aí quando teve o acidente dos Mamonas, ele virou, tipo, o detentor da chave do sucesso ali, sim, né? Ele virou o produtor dos Mamonas. Ele era o Timbaland brasileiro daquela época. Aí, logo ele emplacou o Charlie Brown na sequência. E aí aconteceu que saiu o disco do Charlie Brown, aí eu não sei que disco que era, mas era um capa vermelha ali. Cara, eu falei, esse disco é muito ruim e eu vou dar um destaque muito grande pra essa crítica. Eu mesmo vou fazer essa crítica, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que a Bis é uma revista com análise crítica. Uhum. Foi quase uma crítica política ali, sabe? Uhum. De tipo, aqui a gente está procurando outra coisa. Ele ficou muito bravo, velho. E parou de mandar os discos, que ele já era diretor da gravadora ali, né? Uhum. E na época ele representava a Interscope no Brasil. Uhum. O cara ficou tão com raivinha que ele parou de mandar o... Sei lá, saiu o Black Eyed Peas... Uhum. Ele não mandou não, cara. Caraca. E não liberou entrevista, não liberou nada. Pessoa malvada, cara. E caramba, cara. É. Isso é uma coisa que é muito louca, né? Porque eu trabalhei como jornalista por 10 anos, mas eu trabalhei com videogame. Então é uma indústria muito internacional. A gente... Mas no videogame você mata as pessoas que são inimigas. Exato. É. Mas, cuidado isso. Que o Rick anda armado. Iuf. Mas, a nossa relação ao falar sobre um conteúdo, sobre alguma coisa, fazer uma crítica e tudo mais, é muito mais distante. Tipo, o cara ele pode sim se esforçar, traduzir o seu texto e procurar o que você falou sobre a obra dele, pode, mas é muito difícil acontecer isso, sabe? De uhum. Tipo, ficar bravo com o que o profissional escreveu e vetar ele, ter uma represária. E isso que o Guga tava falando, que ele não ia conseguir fazer uma crítica porque ele ia se preocupar com o sentimento das pessoas e tudo mais, pra mim sempre foi muito mais fácil, porque uma banda é constituída por, sei lá, 4, 5 pessoas, mais umas pessoas envolvidas na produção e tudo mais, então são poucas pessoas. Um jogo são feitos por centenas de pessoas, um estúdio gigantesco, milionário e tudo mais. É muito menos pessoal, né? É muito menos pessoal, então eu sinto que eu compactuo com o que o Guga falou, que tipo, se eu fosse falar mal do trabalho de, sei lá, o Pato Fu lançou, é impossível falar mal do Pato Fu, mas o Pato Fu lançou um disco que eu não gostei, eu vou ficar pensando neles, vou ficar, pô, vou chatear eles, eles se esforçaram tanto, mano. Gosto deles, gosto da Fernanda. É o mesmo problema que eu tenho, assim, eu acho que eu teria um teto de vidro muito grande, assim, por ter tido banda e ter vivido isso, sabe? Você acaba meio que, puxa, esse cara já tá fazendo isso, já é bom demais. É, mas eu tenho que admitir uma coisa, apesar de sempre me perguntarem sobre as desavenças e tretas e críticas negativas, eu não era dos críticos malvados, ou como diz o Nelson Motta, os malvadinhos da Folha, assim, sabe? Nunca tive essa tagline, assim, sabe? Eu sempre fui de outro tipo de escola, assim. É, porque tem crítico que é o contrário do Guga, né? É. Tudo é ruim. Mas é um lance meio... Existe um pouco essa ideia, né? Se você não falar mal, você não é respeitado. Isso. Se você não falar mal, você não vira uma referência. Você é corrompido. É. As pessoas não vão confiar. O que eu sei é isso. As pessoas que eram críticos malvadinhos, eles sempre diziam assim, eu falo mal de tudo, porque isso me cria campo de argumentação para os poucos que eu for falar bem. Uhum. Entendeu? Então, não, se ele tá falando bem, porque deve ser bom mesmo e tudo. Nunca pensei isso. Eu sempre achei que, assim, o que for ruim, eu desprezo, né? E o que eu gostava, e aí cai um pouco naquilo que a gente tava falando agora, o que eu gostava era ter matéria-prima pro pensamento, sabe? Uhum. Puta, esse disco me dá matéria-prima pra pensar coisas, pra argumentar coisas, pra discutir. Porque, cara, eu vim de uma geração ali, final dos anos 80, que a gente levava um disco e ficava discutindo sobre o disco na casa das pessoas. Uhum. Entendeu? A gente punha psicoacústica, sei lá o que, e ficava lá, nossa, olha, ó, põe de novo. Aí a gente voltava e discutia, e olha aqui a revista, o que ele tá falando. Era um exercício do pensamento ali, sabe? E eu sempre tentei propor isso. Pô, olha que legal, dá pra pensar sobre essa música, sobre esse filme, sobre... No fundo, eu acho que esses dois livros, eles são sobre isso. Era sobre assim, cara, hoje a gente, em vez de ler a revista, a gente manda um link do álbum pelo celular, entendeu? ouve uhum. isso aqui. E você não tem que nem que escrever, né? O próprio aplicativo já tem o textinho pra você. Né? E aí, cara, você não compra mais disco e as pessoas se relacionam com base com emojis, cara, com emoticons. Eu falo, cara, será que há espaço para o pensamento? Uhum. Né? Eu queria propor que sim. Uhum. Né? Eu quero acreditar que sim. Que uhum. é possível a gente ouvir um disco, ir num show e extrair mais do que eu gosto ou não gosto. Uhum. Né? Porque, pô, cara, a música é um negócio tão poderoso e ao mesmo tempo tão portátil. É um manancial pra gente falar de tanta coisa. Uhum. Né? E é o que eu tentei fazer, o que eu tento fazer e o que eu quero acreditar que é possível continuar fazendo. É, pra mim, o jornalismo, principalmente música, assim, nunca foi algo que eu consumi muito, apesar de ler bastante na época Rock Brigade, também a Road Crew, né? Porque eu sou metaleirinho e tal. Uhum. Mas meus metal guerreirinho do metal, né? Exatamente. Né? Tô lá voando no dragão do Rhapsody. Mas pra mim, a revista sempre foi o jornalismo de música em si, pra mim sempre foi o papel mais importante dele pra mim foi de curadoria. Tipo, me fala o que eu ouço. Uhum. Porque o meu tempo é limitado, minha verba é limitada, me aponta na direção de álbuns legais, bandas novas, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso quando eu era mais novo. Agora que eu tô ficando mais velho, eu, ao contrário do que geralmente acontece de sempre eu ficar ouvindo só as mesmas coisas e antigamente que era bom, uhum. eu tô muito mais aberto a ouvir mais bandas diferentes, mas o papel de curadoria, quem faz isso automaticamente é o Spotify. Sim. Ele que fala, ó, eu sei o que você gosta, você ouve bastante essas bandas aqui no meu Discovery Weekly, ele vai lá e joga, né, faz o catadão do robô lá pra que o que eu quero ouvir. Mas quando eu escuto uma banda boa e eu gostei do que ela me ofereceu naquela música, naquela playlist, eu vou, escuto o álbum inteiro e depois a coisa que eu mais gosto é procurar uma entrevista do artista falando sobre o álbum que eu acabei de ouvir. Uhum. Porque isso muda o jeito que eu escuto as músicas, muda o jeito com que eu consumo aquele conteúdo. Você sente que esse tipo de jornalismo, que rola uma discussão, que nem você estava falando antes, não, porque a gente ia na casa das pessoas e falava sobre um álbum e tudo mais. Você acredita que esse tipo de conteúdo, ele ainda tem espaço num mundo de Spotify, de playlists, de, sei lá, tudo é muito um robô fazendo por você? É, eu acho que são duas coisas. A primeira é que, assim, a vida baseada em algoritmos, ela exclui a surpresa. Ela é muito confortável. Se tivesse alguém me oferecendo coisas baseado nas coisas que eu ouvi anteriormente, eu ia ficar escutando Beatles, George Ben, Jovem Guarda o resto da minha vida inteira, uhum. né? E nunca teria escutado, sei lá, o Pena Branca e Chavantinho, ou Elomar, ou coisas que não, de jeito nenhum, estariam no meu radar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Uma subcoisa dessa primeira coisa é que eu acho que isso também torna os artistas mais preguiçosos. Porque qual artista em sã consciência, sabendo exatamente o que o seu público gostou ou não gostou, baseado nos analytics, não vai responder aquilo? Sim. Ninguém, entendeu? É, ninguém faria isso, desprezar essa informação tão preciosa, como, por exemplo, a maior parte dos ouvintes do teu último single parou de escutar nos 8 segundos. Uhum. Aí o cara vai falar, mano, então eu tenho que trazer o refrão para antes dos 8 segundos, uhum. óbvio. Né? Que, aliás, é exatamente o que os produtores fazem hoje. Ah, não tem introdução mais, as músicas não têm introdução. Entendeu? Agora, se a gente for pensar na história da música, não precisa nem ser do rock, do pop, nem nada, cara, a surpresa sempre foi premiada. A gente mora num mundo em que o Dark Side of the Moon vendeu 30 milhões. Uhum. Entendeu? Uhum. É, não ia ter Dark Side of the Moon se os caras ficassem trabalhando em cima do algoritmo. Como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe, né? Uhum. Hoje não, o povo só sabe o que quer, acabou. É o que a gente vai dar pra eles. E a segunda coisa é que eu acho que tem algumas linhas de jornalismo. Eu tenho estudado bastante isso pro meu próximo livro, que fala sobre contracultura, final dos anos 60 e tal. Então tem uma linha de jornalismo que surgiu ali em 66, 67, com a revista Crawdaddy, aí depois com a Rolling Stone, que era o que eles chamavam de imprensa de rock e os críticos de rock, que era uma coisa muito diferente das outras duas linhas que já existiam, que era a imprensa de celebridades, que é quem tá comendo quem, uhum, quem tá namorando quem, não sei o quê, é pôster, essas coisas, e a imprensa de hit parade, que é basicamente como é que os artistas estão se comportando nas paradas, uhum, e o que, que eles estão fazendo para chegar mais alto nas paradas ou não. Uhum. As duas imprensas vão muito bem até hoje. Uhum. Né? Haja visto como é que a gente trata a Anitta. É o quantos, uhum, likes ela teve, sim, uhum, é quanto lotou o show. Isso é imprensa de hit parade. Que, curiosamente, é a mesma escola das revistas de heavy metal brasileiras. Que é tipo, o que, que os caras estão fazendo para alcançar exatamente o que a gente esperava que eles estivessem fazendo. Uhum. Se você for pegar as críticas da Kerrang ou das revistas inglesas, principalmente, elas não são assim. Uhum. Elas, por exemplo, eu lembro quando saiu o Roots, as críticas da Kerrang, cara, parecia uma análise sociológica sobre, sobre o disco, sabe? E eu lembro que eu cheguei pros caras da Rock Brigade, o Pirani, o do Antônio Monteiro, e falei, cara, por que, que as críticas de vocês não são assim? Ele falou, não, porque aqui a gente quer dizer o que, que o cara vai esperar do disco, como é que é a primeira faixa. Eu falei, cara, eu nunca vou fazer uma crítica desse jeito. Não é assim que eu gosto de ler, não é assim que eu gosto de escrever. Então, eu acho que eu sinto muita falta da prospecção, da filosofia por trás da música, da análise quase que espiritual da música, assim, sabe? De o que, que você não está vendo imediatamente, né? Então, essas análises de camadas, olhares diferentes sobre a música. Então, não é muito assim o que você vai ouvir ou o que você deve ouvir, mas é, olha como você pode ouvir isso de outro jeito, sabe? Você precisa conhecer meu irmão, Rafael. Não é? É. Ele faz exatamente isso daí. É. É o que eu acho. E isso é muito próprio dessa imprensa, sabe? Dessa linha de imprensa. O editorial da Crawdad, número 1, é exatamente sobre isso. Nós não queremos tratar a música como as revistas de hit parade e como de as de celebridades tratam. E isso é uma escola que influenciou ali anos 70, a Ilustrada tinha muito disso, o Folhetim tinha muito disso, Tarso de Castro, né? Por exemplo, se você for pegar o texto que o Tarso de Castro escreveu sobre o show do Roberto Carlos no Canecão em 1970, cara, aquilo é uma obra-prima. Eu lembro que quando eu chegava nas redações, eu levava xerox assim pros repórteres. Falei, cara, é isso aqui, ó, sabe? É por aí que eu gostaria de ir. E é um pouquinho disso que eu tento defender ali nesses livros. Tipo, putz, já pensou que legal seria se fosse? Esse livro que você está escrevendo, ele é especificamente sobre música desse período? A música é o fio condutor. Ele, uhum, chama-se Super Bacana. Uhum. É, porque Super Bacana é a música que o Caetano Veloso gravou com a banda do Roberto Carlos, uhum, uhum, em 1968. Os grandes personagens do livro são o tropicalismo e a turma do Iê-Iê-Iê. Uhum. E o quanto eles se influenciaram, o quanto eles se repeliram, o quanto eles, né, estiveram entrelaçados. Uhum. Só que, na verdade, eu acho que a discussão ali é música de mercado versus contracultura, uhum, entendeu? O Iê-Iê-Iê representando a música de mercado, uhum, e o tropicalismo a contracultura. Então você tem ali o Roberto Carlos, que é um cara completamente do show business, que fazia sempre o que dava certo. Uhum. Né, basicamente a carreira dele é isso. E do outro lado, os Mutantes, que era uma banda amada, uhum, respeitada no mundo inteiro, e que tocava em festa de 15 anos. Uhum. Entendeu? Aí você fica pensando, cara, por que cargas d'água no Brasil a gente não tem alguém que junte as duas coisas, né, cara? Uhum. Por favor. Então, o livro é sobre isso. Ele vai de 68, que começa com o Roberto Carlos saindo do programa Jovem Guarda, e ele termina com o Raul Seixas aparecendo no Festival da Canção. Pô, que legal. Então, e o Raul, ele, se você for parar pra pensar, ele junta essas duas linhas. Sim. Ele fazia aquilo que ele chamava de iê-iê-iê pós-romântico, né? Uhum. Que era um iê-iê-iê completamente cínico, completamente adulto, sem... Uhum. Não era Leno e Lilian, né? Uhum. Então, o Raul, e Raul de fato é o maior nome do rock brasileiro, com tudo que isso tem de bom e de ruim também, né? Incluindo, uhum, incluindo a avacalhação, né? É, não é à toa que todo mundo pede pra tocar. Não é, é à toa, exatamente. Mas eu tô escrevendo ainda, é um livro muito difícil, porque eu não tô nas redações mais, né? Eu trabalho de casa, e pra convencer os artistas a participarem de um projeto como esse, uhum, que é um projeto onde eles serão inquiridos, onde a gente vai mexer com coisas ali que eles não, normalmente não estão a fim de mexer, é muito difícil, cara. Poucos artistas têm esse esclarecimento, esse amor, uhum, pelos livros, uhum, ou mesmo pela cultura, sabe? Uhum. Eu fiquei 2 anos tentando convencer o Roberto Carlos a responder algumas perguntas, o escritório dele nem respondia, sabe? Uhum. Ao passo que o Erasmo foi incrível, uhum, o Caetano foi generosíssimo. Então tem alguns artistas ali que são os pilares que valorizam isso que a gente estava falando, sabe? Que sabem para que serve uma boa declaração, uma boa entrevista, né? Eu vejo a imprensa gringa, sabe? O Noel Gallagher, por exemplo. Uhum. Cara, o cara... ali tá um cara que sabe jogar o jogo, sabe? Uhum. É impossível você sentar com ele e não sair com um bom título, uma boa pauta, um bom, sabe? Aqui é tudo... ai, que seria do azul se não fosse vermelho, sabe? É. Você fez um documentário também, né? Nessa mesma análise que você tá falando desse período, você acabou fazendo também dos anos 90, né? Nesse documentário. Eu fiz o Sem Dentes, é a história do Banguela, o selo que lançou os Raimundos. Eu fiz esse documentário, foi incrível. Fiz com o pessoal da Curundu, em parceria com o Canal Brasil. Uhum. E ele usa esse selo, aliás, que era o selo que os Titãs tinham com o Miranda. Sim. O grande, saudoso Miranda, onde eles lançaram Raimundos, Mundo Livre, Graforreia, Little Quail. Uhum. Então a gente meio que usa o Banguela como uma espécie de símbolo dessa geração dos anos 90, que é uma geração que as pessoas não prestam muita atenção, assim, sabe? É como se, teve lá o Rapa, entendeu? Uhum. Não, cara, teve um negócio ali que foi brilhante. Teve um movimento grande, fortíssimo, é. Que foi quase que uma materialização daquilo que os tropicalistas estavam querendo fazer ali nos anos 60 e que não conseguiram, na verdade. Não, e é o que você falou, né? O lance do Banguela é um esqueleto, mas você acaba falando também dos outros selos que surgiram. Super, e das outras bandas que surgiram nos outros... Porque o Banguela tinha um lance muito ligado com Brasília, né? Por causa dos Raimundos. Uhum. E aí teve o Mascavo Roots, o Little Quail. Mas você fala também do que estava acontecendo no Rio. Sim. Eu vi o documentário. Aê! Só fica claro. É verdade. Pô, o cara tá acertando tudo. Não, eu vi 4 vezes, 5 vezes. Porque pra mim, além de tudo, foi mega nostálgico. É, assim, a nossa geração porque mesmo. Porque eu tava lá. É. Não, eu tava em boa parte daqueles shows aí, eu fui no show. Uhum. Aquelas bandas, eu conheço todas as bandas. E eu tinha, sei lá, 80% dos discos. Eu comprei os discos. Até coisa assim que não aparece. Eu lembro que eu tinha um disco de uma banda de ska, Scamundongos. Scamundongos. É uma banda de ska que participou do festival Super Demo. E eu tinha um disco, entendeu? Então, assim, eu conheço muito a fundo isso daí. Era o que eu curtia na época e tal. E foi muito legal por isso, assim. Não, e foi uma grande surpresa que essa geração não tenha rendido frutos. Uhum. Né? Ela realmente foi interrompida ali pelo fim da indústria fonográfica, foi interrompida por uma série de coisas. No documentário, Miranda vai dizer que foi interrompido pelos Mamonas. Uhum. Né? Que os Mamonas, eles surgem ali quase como um fruto temporão daquela turma. É. E eles colocam um nível de popularidade, de sucesso ali, que ninguém estava interessado sequer em tentar fazer. E isso teria obscurecido todo o resto da movimentação. É um marco, pelo menos, você pode dizer. É um marco, sentido, mas, por exemplo, se você for pensar, o disco dos Raimundos, o Lapadas do Povo, ele é uma resposta aos Mamonas. Aham. Uhum. Entende? Ele ia falar assim, não, a gente não quer ser engraçadinho. Aham. Uhum. Eles eram uma banda super bem-humorada. Até o ponto que eles resolveram ser de novo. E depois eles, né? É. Aí eles chegam e fazem um disco que é um disco de heavy metal, né, cara? É. O Lapadas é um disco de heavy metal. É. E aí eles... Pantera, então, né? Aquilo mexe com o ecossistema todo ali, sabe? Uh-huh. Eu acho que tem sua razão ali. De mas teve muita coisa que ainda veio depois, né? O maior disco do Raimundos veio depois, que foi o... É verdade. O que eles estão vestidos de pagodeiros. Son Forest. E Los Hermanos veio bem depois, Los Hermanos. E depois os Mamonas já terem morrido. Então o negócio acabou continuando um pouco. E eles aparecem no documentário também. Sim, né? Quase como um último capítulo ali, né? Desse documentário. Ou talvez um primeiro capítulo de uma próxima etapa. É. Eu moro nos Estados Unidos agora. E lá você tem o Bon Jovi. Bon Jovi, o cara não canta mais, ele não consegue cantar mais. Não, né? Sai mais nada dali. E é triste, assim, porque quando você vê, assim, tipo, o Ozzy não canta mais, tá bom, cara, mas o que esse cara viveu, parabéns, valeu a pena. O Bon Jovi não, cara, o cara se cuidou direitinho a vida inteira e ainda assim chega um ponto que não dá mais. É, mas sabe o que eu acho também em relação ao rock, que e talvez você morando fora possa me confirmar ou me negar, é que aqui no Brasil o rock acabou virando uma coisa muito pré-definida. Uhum. Então, quando a gente fala assim, não, eu gosto de rock, é a mesma coisa de dizer que fala, não, eu gosto de bossa nova. Uhum. Ou eu gosto... Então, eu vou numa casa de rock. Uhum. Você já sabe como é que é a parede, que tem que ter um pôster do Jim Morrison, que tem que tocar aquelas mesmas músicas de sempre. Uhum. Então, é a mesma coisa que eu falo assim, não, tem o Guga vai lançar um disco de bossa nova. Então, tem que ter o Barquinho, tem que ter o Corcovado. Não me vem com a música nova do cara de bossa nova que lá da esquina, não, que eu quero ouvir aquelas 15 músicas. É, exato. Daquele jeito. Então, eu acho que isso, cara, é um contrassenso com tudo que o rock já fez de bom. né? É, mas não tem jeito. Mas assim, eu não vejo isso no resto do mundo. No resto do mundo eu vejo as coisas continuam acontecendo. Embora tenha esse respeito pelo canon ali, as coisas estão acontecendo. Mas era nesse ponto que eu ia falar, que eu tava falando do Bon Jovi, assim. O Bon Jovi não é ridículo, ele não é uma piada nos Estados Unidos. Tem um momento ou outro, tem um cabelo ou outro, uma roupa e tal, que as pessoas falam que é datado e tal. Mas como um todo, ele é mega respeitado. Putz, isso aqui é uma banda fantástica, clássica do rock, que representa... Isso vale pro Bon Jovi, pro Guns N' Roses, sei lá, pra todas essas grandes bandas que hoje, mesmo que estando nativo ou não, essas bandas dos anos 80, 90, todas elas. E no Brasil, eu acho que o povo brasileiro é tão sarcástico, assim, faz parte da nossa cultura ser tão sarcástico, né, tão irônico, tão ácido e tal, que meio que vai virando isso. Na minha época, Legião Urbana era a banda, cara, era fantástico, sim, era sensacional, o cara era um poeta, o cara era um visionário, o cara era tipo um Jim Morrison brasileiro, uma mistura de um Jim Morrison com Bob Dylan, assim, era um negócio fantástico. E hoje é uma piada. As pessoas fazem piada, eu acho grotesco, assim. É, vira uma piada, ah, o cara toca violão, Legião Urbana no violão. É, cara, porque é legal pra caralho, porque é bom, entendeu? E eu acho que meio que corrói um pouco a ideia do negócio ressurgir. Você tem um artigo aqui que fala isso, né? Quer dizer, não fala isso, mas fala sobre esse assunto, que é futuro do rock brasileiro não virar o passado. É verdade, porque isso também é outra dessas coisas. As pessoas olham pro passado, bebem no passado. As boas bandas brasileiras se baseiam no passado, Bulgarins, né, e várias outras, o Terno e outras bandas de rock, que isso é uma coisa muito recente, porque os Mutantes, eles olhavam para o Sgt. Pepper, que tinha saído 6 meses antes deles, né? A Legião olhava para os Smiths, sim, né, com Sat Angels, aquelas bandas... O Raimundos olhava para Pantera. Raimundo Zorão, Pantera, exatamente. Então, quer dizer, esse texto mostra que isso é uma outra questão. Além de a gente não saber como se relacionar com o passado, né? Cara, a rapaziada não sabe nada de nada, cara. É um negócio impressionante. Elas também têm essa devoção, esse compromisso com o passado, que é uma coisa completamente... É um antagonismo com a ideia de que o rock é uma coisa viva e que fala com as pessoas que estão aí. Isso é uma coisa que eu acho legal, por exemplo, da Pitty. A Pitty olha pro lado, cara, para as coisas que estão acontecendo hoje. É, uma banda que eu acho muito interessante, o Scalene também, é uma banda que eu acho que consegue ser contemporânea. Eles estão olhando para as coisas que estão acontecendo aqui. E eu acho bacana, acho muito bacana isso. Esse texto fala um pouco sobre isso, essa defesa da contemporaneidade, do cara tentar falar com o mundo, né? E com as coisas que estão acontecendo agora. Não ficar só preocupado em ficar pagando pedágio, né? Tipo, Não é nenhum lance de respeito, assim, mas é um lance de... O problema é esse, assim, aos poucos as coisas antigas no Brasil, elas vão ficando ridículas. Elas não vão ficando clássicas, elas vão ficando velhas, elas vão ficando nostálgicas, elas vão ficando meio ridículas. Você olha pra falar, nossa, olha como era ridículo. E não, eu acho que isso corrói um pouco. Porque eu também acho que as pessoas vão perdendo as referências históricas, né? Por exemplo, qual foi a maior banda da história do rock brasileiro? Foi o RPM, cara. De verdade. Aquele tipo de frisson, de transe coletivo, nenhuma banda, de intensidade, eu quero dizer. Durabilidade foi ridículo, né? Pois é, não longevidade, né? Mas em termos de intensidade... Se bem que até hoje tá aí, vai e volta. Né? E ali foi uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com isso que você tá falando. Cara, 6 meses depois deles serem os Beatles brasileiros, já era ridículo. Pô, olha o cabelo dele, olha o terno dele, olha a ombreira dele, não sei o quê. E é assim, cara, vamos parar pra pensar no fenômeno, sabe? Vamos analisar, vamos estudar, vamos aprender um pouco com isso, cara. Não, e era genial, cara. Esse disco ao vivo, Rádio Pirata. Cara, é poderoso esse disco até hoje, velho. É poderoso até hoje, exato. Sonzão, um negócio impressionante, cara. E o lance dos teclados, cara, que ele fazia. Óbvio que é um pouco datado, né? Óbvio que lembra um pouco, mas ainda assim, cara, é impressionante. Assim, é impressionante. É o que você falou. E é do começo ao fim, assim. Não tem uma parte que, aqui tem uma barriga. Não, é do começo ao fim, cara. Ele é muito poderoso, esse disco. É, mas se tem uma coisa que o brasileiro é especialista é em não aprender com o seu passado, né? Inclusive tem uma história, a gente falando das grandes bandas do passado, tem uma história da Legião, né, que você escreveu também no livro. Putz, tem algumas histórias da Legião. Tem uma história que é boa, que o Dado Villa-Lobos sempre conta, que eu teria sido responsável pelo Renato não ter morrido tretado com ele. É, isso é uma coisa legal, você ter no currículo. Isso é muito legal. E eu não sabia disso. Eu só soube porque ele contou no livro dele. Aí você esmagou meus sonhos, mas se redimiu nisso daí. Você vê que eu sou uma pessoa boa. Não pra todo mundo. Porque eu tinha ido pro Rio pra tentar entrevistar o Renato pro meu primeiro livro, O Dias de Luta. E eu pedi ajuda pro Paulo Ricardo e pro Dado Villa-Lobos. E o Dado, ele tava há meses sem se falar com o Renato, porque eles tinham brigado na gravação do disco A Tempestade, porque o Renato já tava doente, não sei o que, ele disse que tava com um humor super instável ali, e foi muito mal educado com o Dado ficou sozinho terminando o disco. Então eles estavam há meses sem se falar. E aí eu tava lá e o Dado tinha prometido me ajudar, e eu tava no hotel ali e tal, e o Dado me ligou e falou, olha, eu vou ligar pro Renato agora pra falar de você e tal. E aí quando deu tipo 2 da manhã, assim, toca o telefone, é o Renato. Uhum. Ele falou, o Dado falou pra mim que você quer me entrevistar, então vamos lá. Eu falei, não, vamos lá não, cara, vamos marcar um horário aí amanhã e tal, eu tomo um café com você. Ele falou, não, tem que ser agora. Aí eu posicionei um gravadorzinho ali perto do bocal do telefone e comecei a fazer a entrevista. E aí fizemos 1 hora e meia de entrevista. Foi uma entrevista bem ruim, na verdade. Uhum. Mas terminando a entrevista, o Renato ligou pro Dado. Uhum. Pra comentar sobre a entrevista. E aí eles reataram. E isso foi 3 meses antes dele morrer. Foi Caramba. A última entrevista. É, foi a última entrevista do Renato. Então ele contou essa história no livro e eu não sabia dessa história. Fiquei super feliz de que, por causa dessa entrevista, Caramba, eles tinham legal. Voltado a se falar. Enfim, e o Dado era um cara que eu conhecia bem porque ele tinha uma gravadora, Rocket, né? Uhum. E eu cobria basicamente bandas novas e tudo, então a gente era muito próximo nessa época. E quando aconteceu de ter essa polêmica maluca aí nos anos 2000, 2010, né? Todos os textos do Tudo é Música acontecem nesse período, da marca Legião Urbana não poder ser usada pelo Dado e pelo Bonfá. Uhum. Porque ela estaria sendo embarreirada pelo filho do Renato Russo ali, o Juliano. Uhum. Aí eu fiz um texto dizendo o seguinte, aliás, boa parte desses textos acontecem no período daquela polêmica do Procure Saber, uhum. sobre liberdade de biografias e direitos dos artistas, herdeiros, tem bastante texto sobre isso. Esse texto em específico eu discutia sobre os herdeiros como os melhores guardadores da arte dos seus pais. Uhum. E aí eu dizia isso, que nem sempre um herdeiro é a pessoa mais adequada para tomar Sim. conta da obra do seu pai, porque os filhos não conhecem exatamente a obra, porque os pais, né... Roqueiro muito louco, você acha que conversou algum dia com o filho? Uhum. Né? E aí eu vou enumerando o quão esse tipo influenciada de coisa. Foi a vida dele, uhum. graças né, ao job do pai, né? Não é? Aí eu digo isso, eu falei assim, cara, você pode achar que o Dado e o Bonfá eram peças decorativas, não tem problema. Apesar de eu achar um pouco injusto. Mas, cara, eles estavam lá, entendeu? Quando chegou o primeiro disco do The Cure em Brasília, eles estavam juntos com o Renato Russo. Uhum. O Renato escolheu ter uma banda com eles dois. Uhum. Eles estavam no estúdio, cara. Uhum. Eles estavam discutindo se o baixo ia ficar mais alto ou mais baixo. Uhum. Então eu falei assim, eles têm todo o direito de decidir como que se a capa da coletânea vai ser rosa ou se vai ter uma arvorezinha ou um macaquinho. Uhum. Não faz nenhum sentido que alguém de fora disso seja o responsável completo por isso. E aí depois foi engraçado que esse texto foi usado ali foi usado como evidência. Como evidência. Exatamente, por esse processo que acabou devolvendo o direito deles usarem a marca Legião Urbana pro Dado e o Bonfá. E eles usam, fizeram um show lá em Miami recentemente, foi um puto sucesso. É, fizeram em Jundiaí também. É mesmo? Oh. São dois lugares muito próximos. Não é? Espiritualmente. Ricardo, cara, você vai ter que voltar aqui pra contar mais histórias. Ah, eu volto com o maior prazer. Em breve, foi muito legal. E é isso, Caio. É isso. Mais cansativo ao vivo, né? Não, foi muito melhor. Eu preferiria estar de cueca nesse momento. Ok. Eu fiquei feliz que o programa começou e acabou e ninguém pegou na minha perna. Né? Caio. A gente resolve isso depois. Adeus. Falou. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.